Desabilitei a notificação, não quero esperar mensagem. Preciso dar um tempo de tudo sem maldade. É que te desculpa, em desculpa, nada muda e minha vida continua igual essa casa, uma bagunça. Preciso me reencontrar. Vou agradecer se nem me procurar. Nem eu aguento mais me ouvir falar. Não consigo acreditar mais na gente. Confesso, sou difícil, sei que não entende. Entendo, mas só eu sei o que vivi. Porra, às vezes esqueço quando era real veneno. Deixei minha filha de colo com estranha, arregaçou o coração. Sentindo a lágrima no olho, segurando o choro. Com vergonha de tudo e todos num busão, se sentindo cuzão. Caralho, eu preciso esquecer os bagulho que reviver isso tudo. Não ajuda em nada, é passado, então que fique só pra quando se sentir culpado. Pensando jogar tudo pro alto, fazer a reflexão. Se lembrar quantas mãos, pareceu não ter solução. De quando não tinha condição, nem pra pagar a produção. Bagulho é louco mesmo, tio. Comecei pedindo beat, acabei com a nave de 100 mil. Minha filha perguntando, pai, pô, esse carro é seu? Eu disse é nosso e olha, ele abre o teto. Entenda como quiser, mas pra quem pensou se matar diversas vezes, se sentindo um bosta, isso é um puta de um progresso. Comemore, não importa o jogo, cada gol é um tiro. Se ninguém acreditar, acredite sozinho. Você pode, boa que o mundo é seu, moleque. Comemore, não importa o jogo, cada gol é um tiro. Se ninguém acreditar, acredite sozinho. Você pode, boa que o mundo é seu, moleque. Sabe o que serão pra você, não tem muito segredo. Olha quem dizem amar e como trata os mesmo. A gente pensa que nunca vai superar. Depois se pergunta por que me preocupei tanto. Acordei, me perguntei, ainda tô sonhando. Olha ao seu redor, meu mano, olha pra você, moleque. Não dê as coisas pequenas, mas tempo que elas merecem. Concluindo, eu não perco as pessoas me perdem, não tem fuga. Cada problema adiado, tu pode correr, mas nunca fugirá sem enfrentar. Na caixinha de pergunta do Insta me questionaram o que hoje eu falaria pro Reinaldo do passado. Parabéns, cê conseguiu, agora é só seguir em frente. Alterei as folhas sim, a raiz é permanente. Hoje posso afirmar de forma convicta, consciente. Meu maior erro foi antes não ter pensado grande o suficiente. Comemore, não importa o jogo, cada gol é um tiro. Se ninguém acreditar, acredite sozinho. Você pode, boa que o mundo é seu, moleque. Comemore, não importa o jogo, cada gol é um tiro. Se ninguém acreditar, acredite sozinho. Você pode, boa que o mundo é seu, moleque.